nesses versos, entregar a cada um, aos homens do universo, a grande prece comum. Chapéu de pança de burro, garrão de potro puxado, contra o vento a voz empurro, gritando no descampado. Aonde foi a riqueza de campos, matas e serras? Da pena ver a tristeza nos ranchos da minha terra. Velho Rio Grande bendito, bendita terra de vento, na tua frente comprido, invoco teu sentimento. Campeiros, tomem tenência, agora cantem comigo, o telorismo a querência, que o povo guarda consigo. A pampa reza parada na solidão do deserto, a sanga chora calada com a morte sorrindo perto. Aonde foi o lirismo do majestoso rebanho? Que pena tanto egoísmo num mundo deste tamanho. Bendito, bendita terra de vento, na tua frente contrito, invoco teu sentimento. Campeiros, tomem tenência, agora cantem comigo, o terrorismo a querência, e o povo guarda consigo. Entregará cada um aos homens do universo a grande prece comum. Campeiros, cantem comigo o terrorismo, a querência que o povo guarda consigo, palanqueado na consciência. Velho Rio Grande bendito, bendita terra de vento, na tua frente contrito, invoco teu sentimento. Campeiros, tomem tenência, agora cantem comigo, com terrorismo.